Victor em Juliette, autorizado, base pela direita para 197. Sim. Autoriza base aqui pela esquerda, pousar na 35, senhor. Afirmativo, autorizado. Victor em Juliette, vento é 180 graus, 159. Porta, corrigindo. Autorizado, pouso 35. 180 com 15, confere? Afirmativo. Uno 333, está com 193 a bordo, 3 horas e 48, alternando o Galeão para o táxi. Mais 10 no 5, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera Torre 1,86, bom voo. Juliette Alfa, está no ponto de espera 286 para a Torre 1,333, obrigado, bom trabalho. Uno no 6, após a etapa dessa 2010, o ajuste no 095 está livre. O ILS, reporte estabilizado. Após a etapa 2015, o ILS está estabilizado. Passa pelo Uno no 6. Uma 351 está pronto para o céu. Considere no 351, táxi autorizado e reporta no hotel. 351, autorizado, táxi reportado no hotel. Autorizado a prosseguir pelo litoral 510, November, X-Ray Tango. 394. 394, chame Recife, em 133, decimal 25. Recife, 1325, 394, boa tarde. Júlio, do solo, vai livrar a nossa. Gente, o Vitor dos Leste, Paulo 2-1, frequência livre no braço. Cabrava Guarda, trip 549, controle? Prossegue 549. Vitor, dá para separação de tráfego com via direita para 285, espelhar as comunicações mais 15 milhas, reassume direto Vitória da Conquista. 285 por... 15 milhas em falha de comunicação, depois direto Vitória da Conquista, 5489. Nós Cabral, prossiga. Torre Salvador, em November Alpha, na rotatória, visual com campo. Afirmativo, continue a aproximação, guarde autorização de pouso, em November Alpha. De November Alpha, aguardando autorização, continua a aproximação. Está autorizado pelos corredores Romeu, acho que é bravo, escuta do controle. Agora 3-3-3, próximo, quando espera da 1-0, pronto. 1-3-3-3, a linha decola no 0. Vento 190 graus, 109. A linha decola na 10, 1-3-3. Boa tarde, está 3154, mantendo 150, Quebec. 3154, boa tarde, adicione identificação autorizada chega da Mari, direção 050. 050. Pronto para cópia no 443. Estou autorizado Belo Horizonte, nível 160, via Whisky 1. Saída da El, Leda e Léus. Decola da 10, curva direita. Controle 119, decimal 35. Aciona 5463. Coteja. Controle 119, decimal 35. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. 102 a bordo, altímetro no 0 no 5. Para acionamento táxi, chame torre 119, decimal 6, bom voo. Localizador visual, 4116. 4116, complete aproximação, torre 198, meia dúzia. Meia linha. Lá, fazer a partida mesmo. Afirmativo. O cono 351, a linha decola em pistão no zero, vento 190 graus, 109. Tô em Salvador, Índia November Alpha, na final de 3 milhas. Índia November Alpha, pouso autorizado no 7, vento 180 graus, 109. Pouso autorizado na 1-7. Pouso 333, decolou de Salvador aos 2-6, controle 1-1-9, decimal 3-5. 1-9-3-5, obrigado, boa tarde. Tereza Corona, sua escuta. Pouso 333, boa tarde, contato radar, curva restrita ao nível de voo 320, saída da El. 320, nada El, o gol 1-3-3-3. Cono 333, copiou restrito ao 320. Foi sim, 320, restrito 333. Controle Maceió, boa tarde, voo 1924. Presa 1. Salvador, posso sair no 443, muito boa tarde, está no patinho do carro tracionamento. No X-Ray Tango, para ingresso no circuito, torre 1-9-6-12. 1-9-6-12, November, X-Ray Tango. Controle Salvador, do... boa tarde, ADS 8443, descida para 140, informação Quebec. ADS 8443, aciona identificação, autorizada a chegada Bonf, direção 070. 070 na Bonf, 8443. Tango, totalmente condicionado ao tráfego, se a torre autorizar, faz um sobrevoo de 1 minuto na Praia do Flamengo. Força aérea no 35, decolou os 28, controle 119, decimal 35. No 35, controle 119, decimal 35, boa tarde. Índia November Alpha, solo de Salvador aos 28, vai prosseguir pátio 4, autorizado backtrack. Sim, pátio 4, vai no backtrack. Sim, o November X-Ray Tango. Tem tráfego informado, só aguarda a coordenação do controle. Aguarda, November Freitango, só está em formato já aí, é 30 segundos de voo do farol de Itapuã, vai iniciar a espera. Quadro, perfeita da El. Passando na 351, boa tarde, contato radar, saída da Eleda após Ilhéus, ascensão 140. Perfeito da saída da Ilhéus, ascensão até 140, na 351. Prosseguir para a Praia do Flamengo, cruzando a final da 35. Cruzando o final 35, autorizado o cruzamento no Rebelex, Itaú. Azul 41 no meio, solo 29, 1219. 219, azul 41 no meio, boa tarde. 443, vou passar a hora, passa na hora do passo. 443, taxa autorizado, reporta no hotel. Reportará no hotel, 443. Táxi via Alfa, reportará antes da Juliette, o 4116. Para o táxi, vou chamar 6315 com 126 a bordo, 4 horas, alternando o galeão. Sente 126 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Juliette, via Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1-8-6, bom voo. Ponto de espera, torre 18-6, obrigado, bom trabalho, até a volta. Pés, o ajuste no 04, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 12.000 pés, 1014, reporta no procedimento, na 3154. 35489, Recife, em 133, decimal 25. Está livre recepção da frente, desça 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5, ou 9262. 3.000 no 0 no 5, está livre da restrição em TAP? Afirmativo, livre restrição em TAP. Frente livre da restrição, desça 3.000, bom 9262. Ação 8443, desça 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4.000 com no 0 no 5, ação 8443. Juliette, portão número 8. Está pronto a decolagem? Janela tem espera pronto. Autorizado ingresso de decolagem, chame 3 no 5, pistão no 0, vento 190 graus, 109. A linha decola, Janela, tem 3 no 5. 333, chame Recife, em 133, decimal 25. 3325, obrigado, boa tarde. 30 segundos. Afirmativo. Cobrado. Gente, estamos confirmando 500 pés. Gente, 500 pés, reporte no farol da barra, Romeu, Oscar Bravo. Posição vai ser autorizada a decolagem. Ok, obrigado. Bom, Rio November Exoitango, termina sobrevoo, está autorizada, vai ser o farol de Itapuã. Após a Shopping Salvador Norte com pouso direto no pátio 4, autorizado, senhor. A gente está presente, tem condições de cruzar a final da 35. Tem condições de pousar na cabeceira 35, é o vento 190 com 10. 190 com 10, cabeceira 35 da presente, November X8, amor. A gente reporta solo controlado. Reporta solo controlado, tamo. aqui o Ramel Oscar, chama solo. Cop. Lado Siri, Uno Mil Pés, corredor Axé. Decola da 17, curva à direita, controle 19.35, aciona 0153, coteja. Torre November X-Ray Tango, vai para treinamento de alta rotação com duas toques arremetidas, se autorizado, senhora? Não, 443, copiou a torre, gente. Ativo, cotejou, mantém na 1-0, da opção. Gente, o November X-Ray Tango, toque arremetida na 1-7, confirmando? É, na 3-5, senhora. É, sentido 3-5, toque arremetida e na próxima vem para pouso. Afirmativo, autorizado. Vento 200 graus, 109. 200 com 10, tango. 2262 no pés, hoje permanece, Calibre LS, reporte estabilizado. Calibre LS, reporte estabilizado, gol 9262. 0 no 443, decolagem autorizada no 0, vento 200 graus, 109. Boa tarde, questionnaire. 613, 63 ou no 5 de coluna, flex curta. Solicita, se possível, voar da El ou Leda. Oi, senhor, 63 ou no 5, contato radar. Após 2 mil pés, está autorizado direto Leda. Após 2 mil, direto Leda, questionnaire. 63 ou no 5. 7 mesmo, se for mais fácil da torre. Afirmativo, novembro aceitando, estou com o Remeteus 36. Vai fazer uma base curta, como é que vai fazer? Base curta, vai pra pista 17, November X-Ray Tango. Afirmativo, vento 190 graus, 109, autorizado pouso pairado sobre a cabeceira 17, November X-Ray Tango. Sobre a cabeceira 17, Tango. Série 1443, decolou de Salvador 36, controle 119, decimal 35. 119,35, 1443. SPVH, inicialmente no nível 160, encontra-se no pátio militar, solicitou autorização de tráfego de acionamento, centro de informação Quebec. 361, autorizado Belo Horizonte, nível 160, via Whisky 1, saída da EL, Leda e Léus. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5462, coteja. 0361, não pegou todos os dados, poderia repetir, por favor? Autorizado Belo Horizonte, nível 160, via Whisky 1, saída da EL, Leda e Léus. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5462, coteja. Lembra que você entrou. Gol 9262, completa aproximação, torre 1-1862. 18-6. Aça carro 8443, vista 2000 pés, ajuste na 095, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, está autorizado ILS, reportará estabilizado na 8443. 119, decimal 65. 119, decimal 35, controle. 119, decimal 35, controle. Força aérea 1361. Protejamento correto, confirma 2 a bordo. Afirmativo, 2 a bordo. Altímetro no 0 no 5, para acionamento chame torre 1-9.6, bom voo. 1-9.6, força aérea 1361. Paulo, Vitor de Juliette. Estreitando no pátio para o corte, agradece a cooperação da torre 93. Sim, senhor, aceitando livre frequência. 2, Salvador, gol 1-9.2.6, passando externo, baixado, travado. Continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, gol 9262. Sente, aguarda, gol 9262. Torre, força aérea 1361, lançou de autorização para acionamento. Livre acionamento, chame táxi, no 361. Chama táxi, no 1361. Torre, Salvador, fora do solo, para sul, guardião 05. Guardião 05, sente, fora do solo 39, controle em 119, decimal 35. 1935, guardião 05. 3, confirmando, 9262, continua a aproximação, tenho um helicóptero da Polícia Militar que usou a final da 10, já está livre, está prosseguindo no farol. Setor Sul não interfere com essa aproximação, tem... Na aproximação, Guadalupe Livre. Gente, aguarda, Gol 9262. 3154, TAN, solo 39, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, TAN, 3154, boa. Oi, Vitor Dias, Juliette. Livre acionamento, chame táxi. Volto para táxi. Direita autorizada esquerda, direto da EL. Acionando 443, autorizada esquerda, direto da EL. Controle, Salvador, Guardião 05. Hoje não, na Oscar. Vai reforçar na Oscar, Rodrigo. Afirmativo. 9262, pouso autorizado no 0, vento 190 graus, 109. Repouso, pouso no 0, Gol 9262. Ingresso. Autorizado ingresso, Pedro Juliette, reporta pronto. Autoriza a linha de decolar separada? Autorizado, linha de decolar separada, Pedro Juliette, vento 190 graus, 109. 190 graus, autorizado a linha de decolar separada, Pedro Juliette. Visual para ponto. Romeu Oscar Bravo, frequência livre. Leandro Bravo. Salvador, boa tarde, Oxané 6326, cliente da informação Quebec. Oxané 6326, identificação autorizada, chega da Mari, desceu 050. Identificou na Mari, descendo para o 050. Oxané 6315, chame Recife, em 133, decimal 25. Recife 3325, Oxané 6315. Estabilizado ILS, o ADS 8443. Aço 8443 completa, aproximação, torre em 1-8612. 18-6, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, aço 8443, estabilizado ILS 1-0, baixou e travou. Alfa, vai reportando para Juliette, gol 9262. 8443, tem pouso autorizado na 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, NAPS 8443. Confirma o vento, por favor. 180 com 10. Trato. Mantém mil pés aguardando instruções para a subida, positivo? Positivo. Juliette, faça o check no equipamento transponder. Agora, Vitor e Juliette. Não recebo no radar, faça o check no equipamento. Juliette, estacionado 0160, altimetria. Salvador, o Passarano 443, está na proide da EL. Solicito a coordenação, quando possível, pela de Arupi ou de Delphi. Mantenha ainda a saída aguardando coordenação, Força Aérea no 443. Tranquilo, tá mantendo o perfil da EL aqui, aguardando a coordenação, obrigado. Controle Salvador, Guardião 05. retornou aqui em Pituaçu, tá visual com o campo, vai retornar Salvador. Guardião 05, mantenha a posição, aguardando para chamar a torre. Aguardando, novas instruções para chamar a torre, Guardião 05. Salvador, posse aéreo 351, atinge Mateu no 40. Sim. Guardião 05, chame a torre em 1-8, meia dúzia. 1-8, meia dúzia, Guardião 05. 0-9-4-4-3, autorizado direto, Ilhéus. Obrigado, apresente correio direito para o Ilhéus. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, menos 180 com 10. Autorizada aproximação direta à parte do Graer, sem tráfego a informar. Autorizada aproximação direta à parte do Graer, sem tráfego a informar, Guardião 05. Obrigado, Atos 8443. Controle Gol, Gol no 648, boa tarde. Oxe, na 6326, desta 2000 pés, ajuste no 014, está livre. O INS em reporta estabilizado. 2000, reporta na estabilizada. 361, a linha decola, pistão 1-0. Estou corrigindo, a linha mantém 1-0. 361, a linha mantém 1-0. Agora está livre a linha decolar 1-0. Vento 180 graus, 1-09. Viu e a linha decolar 1-0, pista, pistão 1-0, você não tem 1-0. Então, Salvador, Guardião 05, final, parte do Grêmio. Sente, está no visual, 180 com 10. Entendeu para reportar no solo, Guardião 05. Sente. Salve, torcida. Qual fazer para Salvador? Sente, Romeu, Oscar Bravo, torcida eleitoral 500 pés. Aguardando para chamar a torre. Sente, Oscar Vitoral, aguardando para chamar a torre. Romeu, Oscar Bravo. Oscar, Oscar, Juliette, prossiga. Economia 48, boa tarde, mantém 150 para prosseguir na descida. Economia 48, sua identificação autorizada à chegada da Mari, desceu 050. Desceu 050 no perfil da Mari, gol 1648. Gente, Oscar, Oscar Juliette, desça 1500 pés. O ajuste em Salvador 1-0-1-5. Reporte cruzando 3 mil pés. Meu, Oscar Bravo, chame a torre em 1-9-8-6-12. 7862, Romero Cabral. Mas que a comida prossiga? Meia hora, decolou 48, controle 1 no 9. Salve, Salvador, Papa 5, boa tarde. Boa tarde, Serra Serra, prossiga. Serra Serra, Papa 4, pronto para cá, né? Papa 4. Tá bom, Romeu, Oscar Bravo, tá pouso direto para o pátio 4. Eu vou para o pátio da porta, tá? Está pronto, autorizado, eu bato pela direita, dá uma no 7. Sente, autorizado. Romeu, Oscar Bravo, vento 180 graus, 109. Sente, bato pela direita, está dando, seja autorizado, Romeu, Oscar Bravo. Tá tudo diretamente na base, correto? É sim, irmão. Sente, posso controlar. Beleza. Passaram 361, 160, saída da El, através de...